todos os manos nas favelas, presídios e todas as quebradas. Eu desejo a paz. Esteja em paz, fique em paz. Uma boca em cada esquina, bêbados no bar. Garotas por um papel se deitam para transar. Pá, pá, pá, pá. Ouço tiros a toda hora, 38, calibre 12, 765 BT. Não é preciso muito para apertar em você. Na área que eu moro, a parada é assim. Mas graças a Deus, eu me mantenho longe de todas as coisas ruins. Drogados sendo mortos por dever 10 reais. A cada fim de semana, média de 2 para mais funerais. Noiados, caloteiros, traficantes, dedo mole. Vila trocou minha verba, então toma, pum, morre. Cadáver nas esquinas, corpos perfurados. Tiros na cabeça, no peito, nas pernas e nos braços. E uma barra de bico do lado, de mais um corpo achado. No campo, dentro do riacho. Essa é minha petição a Cristo. Meus manos mudados, seus corações convertidos. Essa é minha oração a Deus. Senhor, faça-os andar no caminho seu. Essa é minha petição a Cristo. Meus manos mudados, seus corações convertidos. Essa é minha oração a Deus. Senhor, faça-os andar no caminho seu. Convertido, mas não à droga, mas não ao álcool, nem ao sexo. Nem a uma par de outras coisas sem nexo. Como diz Thaí de DJ 1, preste atenção, se é meu irmão, não viva na ilusão de querer ser o que não é bom. Matador, traficante ou ladrão, leve a sério a ideia que eu troco com você. Não dê mancada, não deixe falha, não dê entrada pra morrer. Mas você quer o hip hop, você quer o poder. Escravize agora ou escravizado vai ser. Vacio, pó, sem dó, trafique a pedra. Negro, todos não dizem que você nasceu pra isso mesmo. Esteja sempre protegido, esteja sempre bem armado. Certifique que o tambor está sempre carregado. Quem der cambal não vacila, não erra, mira, atira. Que todos vejam que com você não tem boi pra trair. E se moleques escravize garotas, roube carros, consumos produtos mais caros. Proteja seu reino, proteja sua esquina. Depois morra em chacina, juntamente com seu pai, sua mãe, sua mina. Sua morte se aproxima. O demônio está pedindo sua alma pra moer e torturar. Mas eu peço a Jesus que continue a te guardar. A te guardar. É isso aí, irmão, fique esperto. Fique longe do álcool, da pedra e da cocaína. Essa é minha petição a Cristo. Meus manos mudados, seus corações convertidos. Essa é minha oração a Deus. Senhor, faça-os andar no caminho. Essa é minha petição a Cristo. Meus manos mudados, seus corações convertidos. Essa é minha oração a Deus. Senhor, faça-os andar no caminho. Caixão lacrado, rosto deformado. Um tira queima-roupa que foi disparado. Um pai chora pelo filho que não vai voltar. Olha pela última vez antes da tampa fechar. Mais um irmão sem perdão morto nessa guerra. Soldado, ouça bem, cê não tem a vida eterna. Leva um tiro no peito, desce sete palmos da terra. Do que vale a guerra? Do que vale a guerra? Moleque deitado, olho fechado no crime desde a infância. Periferia pobre, Brasil é ignorância. É triste ver meu povo se autodestruir. É triste ver uns mano por aí, não vão progredir. Mas a vida continua, com a sua fraca estrutura. Enquanto desce um caixão e outra sepultura. Mais um irmão, que loucura. Essa é minha petição a Cristo. Meus manos mudados, seus corações convertidos. Essa é minha oração a Deus. Senhor, faça-os andar no caminho. Essa é minha petição a Cristo. Meus manos mudados, seus corações convertidos. Essa é minha oração a Deus. Senhor, faça-os andar no caminho. Ah, se andasse na luz, ah, se ouvisse Jesus, não haveria destino terríveis como o de alguns. Mas não querem parar, nem ficar na moral. Desprezo a correção, escolhendo o que é mal. Pras crianças é fatal, influência mortal. Rodeados pelo ódio, como crescem já é óbvio. Novos empresários da empresa da pedra e do pó. Jovens traficantes que te matam sem medo, sem dó. Hey, Brown, Às vezes me pergunto também o que eles querem. Mais um pretinho na Febem. Se percebessem como prejudicam a si mesmos, talvez começassem a reparar seus próprios erros. Sem álcool, pedra, erva ou pó, pode crescer e é muito melhor. Mude seu caminho, altere sua história, converta seu coração ou morrerá sem glória, meu irmão. Ó Senhor, essa é a minha petição a Cristo, mesmo antes mudado seus corações convertidos. Essa é minha oração a Deus. Senhor, faça-os andar no caminho seu. Essa é minha petição a Cristo, meus manos mudados, seus corações convertidos. Essa é minha oração a Deus. Senhor, faça-os andar no caminho seu. Essa é a minha petição. Apocalipse 16. Racionais. Cantamos pela paz. Coisa nossa.